que as águas tumultuem. Deus está no trono, ainda que os montes estremeçam. Deus está no trono. Ainda que bramem nações, Deus está no trono. Ainda que reinos se abalem, Deus está no trono. Ele é o Senhor, Ele é o Rei do universo. Reina o Senhor, por isso me alegrarei. Eu adorarei, o meu Deus está no trono. Sempre confiarei, eu não temerei. Ainda que os homens me ameacem, Deus está no trono. Ainda que amigos me desamparem, Deus está no trono. Ainda que eu passe por tribulações, Deus está no trono. Ainda que eu sofra aflições, Deus está no trono. Ele é o Senhor, Ele é o Rei do universo. Reina o Senhor, por isso me alegrarei. Eu adorarei, o meu Deus está no trono. Sempre confiarei, eu não temerei. Meu Deus está no trono, por isso me alegrarei. Eu adorarei, o meu Deus está no trono. Sempre confiarei, eu não temerei. O meu Deus está no trono. Señor.